Prometo bem de você é foda. Eu sei o que eles querem de mim, esperando a falha pra poder julgar. Prova do próprio veneno é ruim, eles não vão conseguir me atrasar. Rap reciclando o melhor de mim, eu nunca tive exemplo a passar. Mesmo chegando lá perto do fim, só eu sei o quanto foi difícil voltar. Eu vi pela vida nos caminhos loucos, mantive a fé, não contei com a sorte. Alguns livramentos de arma, de fogo, de droga, de puta, polícia, morte. O mundo é louco, o ser humano é mau. Coração gelado, pique Patagônia. E é isso tudo me deixa mal. E na madrugada, neura na insônia. Admirado com essa mídia bosta. Canais de rap só fazem fofoca. Alienados abraçam a proposta, quase nada resta, mas eles não focam. Querem te ver bem, não melhor que eles, vão te admirar. Se tiver fudido, quase ninguém lá. Mas se melhorar e eu me destacar, vão me achar vendido. O que cês fazem pelo rap, filho? Suas intriguinhas não é tão legal. No papo reto, cês tão dando milho, onde picuinha vai pro pessoal. Feliz, passa onde passei. Fazer eu fiz, em troca nada esperei. Eu me refiz, do poço me levantei. Minha raiz, onde respeito foi lei, foi lei. Eu não concordo com a divisão, mas quem tá de fora acha tudo lindo. É pandemia, caos pelo mundão, e o ser humano vejo regredindo. Pelo caminho usando a esquiva, fiz um mapa, minha mente arquiva. Imperfeito me mantenho nativa, resgatado pelo rap à deriva. Sem nada de mágoa, evolução, e eu não faço rap por opção. Fico emocionado a cada canção, quem fala contigo é o meu coração. Tô aqui, já são altas horas, nessa angústia que me devora. É quando o meu lado mal implora, bota pra fora e a caneta chora. Não é sermão, mas é calculada cada palavra que eu falo aqui. A intenção é tocar coração através do meu som pros irmãos refletir. Eu sei que não sou o rei da verdade, mas isso eles não gostam de ouvir. Mas esse é o som que flui da alma, irmão, eu dedico a ti. Feliz, passa onde passei. Fazer eu fiz, em troca nada esperei. Eu me refiz, do poço me levantei. Minha raiz, onde respeito foi lei, foi lei. Feliz, passa onde passei. Fazer eu fiz, em troca nada esperei. Eu me refiz, do poço me levantei. Minha raiz, onde respeito.